BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, aqui na Rádio Boa Nova, um projeto da Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Em destaque nesta edição, a empresa Chemical Nature Limitada, que está incubada desde o passado mês de setembro na incubadora da BLC3. Comigo tenho os seus promotores, Cláudia Duarte, de 28 anos, da Oliveira do Hospital, e o Diogo Carvalho, com 26 anos e também aqui de um concelho vizinho de Penacova. Ambos, duas boas-vindas, sejam então bem-vindos à Rádio Boa Nova, a este espaço do BLC3, para falarmos deste vosso projeto, a Chemical Nature Limitada. Cláudia, pode explicar-nos este projeto? Sim, posso sim. A Chemical Nature é uma marca registada, surge de uma necessidade de desenvolver produtos inovadores na área dos revestimentos, usando matérias-primas de base natural, com recurso a subprodutos de outras indústrias e sem utilizar matérias-primas identificadas como perigosas. O objetivo é a criação de biomateriais de elevada aplicação industrial para uma sociedade e ambiente mais sustentável. Cláudia, dá-me a sensação que temos aqui uma empresa amiga do ambiente. Sim, tem tudo a ver. Nós sentimos esta necessidade de desenvolver produtos novos, sabíamos qual é que era a necessidade do mercado, porque os produtos existentes, devido à legislação europeia, teriam que ser substituídos por serem produtos considerados perigosos, e daí derivam algumas doenças que hoje em dia existem na sociedade, e então decidimos criar esta empresa para isso mesmo, para tentarmos colmatar esta necessidade e avançar para um ambiente mais sustentável e também pensando na saúde dos seus utilizadores. E naquilo que tem sido o vosso trabalho, as empresas com quem têm trabalhado estão sensibilizadas para esta questão? Neste momento já há algumas empresas que sim, que tentam pôr produtos que sejam mais amigos do ambiente. No entanto, ainda há um trabalho muito grande a fazer de alertar as pessoas que os utilizam, porque realmente utilizam certos produtos já há muito tempo e é difícil de um momento para outro dizer-lhes que afinal não os podem utilizar porque são perigosos, e daí derivam outro tipo de problemas para a saúde humana dos seus utilizadores. É um trabalho de sensibilização que ainda é muito difícil de fazer, mas que aos poucos vamos tentando fazê-lo. Esta Chemical Nature está então na BLC3, na incubadora em Lagares da Beira, um projeto que nasceu da ideia da Cláudia Duarte e também do Diogo Carvalho. O Diogo tem 26 anos, é de Penacova, abraçou então este projeto aqui com a Cláudia. Diogo, como é que partiram para esta aventura? Desde já, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste espaço. Bem, este projeto surgiu de uma necessidade, como a Cláudia disse, de mercado. Ambos partilhamos da mesma opinião de que há necessidade de mudar algo nestas áreas de mercado. Isto porque vocês também têm formação nessa área. Sim, foram colegas, estudaram juntos, querem explicar? Sim, nós somos ambos da área da Química, eu sou licenciado em Química, a Cláudia em Química Industrial, temos mestrados também na área da Química. E neste momento, pronto, decidimos então abraçar esta nova oportunidade e um novo projeto que achamos que tem um futuro promissor, mas cabe-nos a nós também trabalhar para isso e alertar também as próprias empresas da necessidade de alterar algo nesta área de mercado. Portanto, ambos são da área da Química, abraçaram agora este projeto. E como é que surgiu esta ligação à BLC3? Vocês estão lá desde setembro de 2016, já sabiam, já conheciam a BLC3, sabiam que tinham ali alguém que vos podia ajudar. Cláudia, como é que surgiu esta ligação? Sim, claro, a escolha da BLC3 foi bastante facilitada. No meu caso, como era da Oliveira do Hospital, já conhecia um bocadinho da BLC3. Depois, estando a BLC3 tão bem a nível internacional e europeu, estando no top 25 e no top 10, facilitou um bocadinho a nossa escolha. Os nossos princípios em termos de investigação e desenvolvimento são os mesmos que se regem pela BLC3, sendo um campo de tecnologia e inovação, e então a escolha foi facilitada. Claro que todo o apoio que nós tivemos desde o início do projeto e desde o início da ideia foi muito importante para nós em termos de desenvolvimento e sem dúvida que foi a escolha acertada. Foi ali que criaram a empresa ou já tinham criado e depois... Não, nós viemos com a ideia, viemos com esta parte de queremos desenvolver alguma coisa diferente dentro desta área. Tivemos desde o início da ideia o apoio do João. E a partir daí toda a equipa da BLC3, sendo o João ou neste caso o Hélder, que está responsável pela parte da incubação, que também já esteve aqui presente, sempre nos apoiou e sempre nos guiou, porque realmente nós somos da área da química, não tínhamos experiência na parte empresarial, apesar de já termos feito alguns cursos nessa área, mas não tínhamos experiência real. E claro, para quem é novato nesta área é muito importante termos alguém ao nosso lado que nos aconselhe e nos siga mais ou menos o caminho que nós temos que dar, porque realmente não é fácil para quem quer iniciar neste mercado. Portanto, Diogo, percebo que houve ali uma ajuda na área da constituição da empresa e agora na área da investigação, porque vocês estão sempre à descoberta de novos produtos. Como é que tem sido, qual é que é o apoio que vos tem sido dado na BLC3? Há investigadores que vos podem ajudar também? Sim, sem dúvida. Uma das grandes vantagens também da BLC3 é ter uma equipa multidisciplinar que pode apoiar diversos projetos dentro de diversas áreas de estudo diferentes. Neste caso, nós estamos um pouco a desenvolver os dois em conjunto, eu e a Cláudia, mas sempre que surge uma necessidade de uma área diferente, é muito fácil pedirmos o apoio dos nossos colegas e eles estão sempre dispostos a apoiar-nos nesse sentido. Portanto, de setembro para cá, foi positiva esta vossa aposta na BLC3? Sim, sem dúvida. Recomendam? Claro que sim. A outros jovens que possam estar também com as vossas ideias. Importa agora então percebermos um pouco melhor o que é a empresa Chemical Natur Limitada. Portanto, uma empresa que está incubada na incubadora da BLC3 em Lacaz da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. E explicava-me há pouco a Cláudia que a ideia não é produzir produtos amigos do ambiente. A ideia é desenvolver e depois apresentar estas investigações a outras empresas que depois irão avançar com a produção que desejarem. É assim que funciona? Sim, é mesmo assim. O nosso modelo de negócio passa por um bocadinho diferente dos que vemos hoje em dia. Nós não queremos produzir, não é esse o nosso objetivo. Nós queremos desenvolver e entregar às indústrias que possam produzir e que tenham capacidade para isso. O objetivo sempre é investigação e desenvolvimento dentro desta área, com estes princípios, desenvolvimento sustentável, ecoeficiente, e depois sim, contactar as empresas. Algumas já fazem o trabalho para trás, portanto nós já sabemos qual é que é a necessidade e já desenvolvemos de acordo com isso. Contactar as empresas, fazer uma transferência de tecnologia ou um licenciamento da tecnologia que foi desenvolvida por nós, e elas sim põem no mercado. Essa parte acaba por ser mais importante para nós, porque diminui-nos os custos e acaba por ser, pronto, mais fácil para uma startup que está agora a começar não ter que fazer um investimento tão grande numa linha de produção, quando há empresas que já estão montadas para isso e os produtos que desenvolvam como vão ter que ser substituídos, portanto à partida teriam que produzir novos. Portanto, nós funcionamos um bocadinho por aí. É um modelo de negócio um bocadinho diferente que se calhar de outras empresas que estão incubadas na BLC3, mas achamos que, tendo em conta que queríamos os dois fazer desenvolvimento não numa área específica, mas contando com várias áreas, porque é assim que nos sentimos mais realizados, preferimos utilizar este método em vez de estarmos a desenvolver e a produzir um só produto. Diogo, vocês são os dois os promotores deste projeto e a esta altura também têm o vosso posto de trabalho neste projeto? Sim, neste momento somos os dois únicos promotores deste projeto. Trabalhamos diariamente neste projeto e estamos numa fase que temos um primeiro produto quase pronto a ser colocado no mercado. Estamos em fase de otimização e de realização de testes finais, dos quais temos que recorrer a entidades certificadas para o fazer, mas julgamos que num futuro próximo possamos estar prontos a apresentar um projeto concreto e já bastante consistente a uma indústria. E de que área que é esse projeto? Bem, neste momento nós estamos a desenvolver uma biocola com com um princípio bastante diferenciador do existente no mercado, e não podemos adiantar, claro, ainda. Como é óbvio, não podem estar a desvendar. Mas é sobretudo na área da construção civil que vão incidir a vossa atuação? Sim, neste momento estamos a tentar concluir uma biocola para a área da madeira. Já têm muitas empresas parceiras, quem é que tem sido quem é que é o vosso cliente? Empresas daqui, da Oliver do Hospital, da região, também a nível nacional, qual é que é o momento atual e o que é que vocês perspectivam, Cláudia? É assim, nós em Oliver do Hospital o que nós tentamos é desenvolver o setor primário, porque é o que nós temos nesta zona. Realmente temos algum tipo de indústria, mas passa pela indústria da confecção na sua maioria, que não é uma parte em que nós consigamos entrar como químicos neste momento, porque não se faz a transformação. Neste caso só se utilizam os tecidos para proceder ao fabrico do vestuário. No nosso caso, nós temos interesse em algumas empresas fora de Oliver do Hospital, mais para a zona norte do país, porque realmente é onde está o núcleo das empresas da área das escolas neste momento. No entanto, tentamos sempre desenvolver Oliver do Hospital no sentido das matérias-primas serem derivadas de recursos de aqui, desta zona. O nosso objetivo é um bocadinho esse, desenvolver também a parte do interior, como opção do setor primário, e desenvolvê-lo dessa forma. As nossas matérias-primas, digamos assim, poderão ser vindas de Oliver do Hospital e assim promover a economia local e a economia circular também. Quando fala de matérias-primas vindas de Oliver do Hospital, fala de quê? Vocês utilizam? Nós utilizamos basicamente subprodutos das indústrias, isto é, nós valorizamos recursos que não são valorizados por outras indústrias, que acabam por ser um subproduto, algo que não é útil para aquela indústria, por que recursa do... não lhe consigo dizer bem um exemplo, mas por exemplo, se falarmos por exemplo nas queijarias, tentando nesse aspecto conseguimos ir um bocadinho por aí. Tentamos que estes produtos que não são valorizados por outros sejam valorizados para nós. Isto dá-nos também uma vantagem em termos de preço, porque se é um produto que não é valorizado por outros é e se nós barato. O conseguimos valorizar, acaba por nos valorizarem também a nós em termos de formulação, preço de formulação e preço de venda depois à empresa. Portanto, não conseguimos neste momento, Oliveira está desenvolvida, mas não está desenvolvida nesta área. Acho que a BLC3 é muito importante nesse sentido, trouxe massa crítica para Oliveira, para podermos desenvolver também cá e formar um grande polo de investigação e desenvolvimento. Neste momento, para a nossa área específica, ficamos um bocadinho aquém, é natural, porque não temos realmente indústrias desta área, mas nada impede que um empresário decida avançar com esta ideia nesta zona e facilitar também a vida e criar postos de trabalho. Não, nada impede de o fazer. Diogo, falou há pouco que estão a otimizar um produto, portanto, de momento ainda não está nenhum produto vosso que tenham sido desenvolvido por vós a ser utilizado. Não, neste momento ainda não. Sim, ainda é uma startup relativamente recente, mas pensamos até ao final do ano ter um negócio próximo de estar concluído, ou pelo menos uma apresentação formal a uma empresa ou a várias empresas, neste caso, também para receber um pouco do feedback da parte industrial. E aí sim, pronto. Mas já contactaram algumas empresas? Já vos deram a conhecer? Sim, já criamos o nosso site, já contactámos formalmente algumas empresas. Qual é que é o endereço do site? Que é metalnatur.pt. Portanto, ali podem encontrar a informação sobre o trabalho que vocês desenvolvem, é isso? Sim, neste momento ainda estamos a melhorar o nosso site, mas a informação básica daquilo que fazemos e desenvolvemos está presente no site. Portanto, disse-me que já estão também a contactar algumas empresas, a Cláudia também já referiu que serão sobretudo do norte do país, é lá que estarão então o grosso daquilo que poderá ser o vosso cliente. E para o futuro, Cláudia, a ideia é agora beneficiarem e usufruírem do que a BLC3 vos pode ajudar e vos pode dar, e depois também montar um espaço próprio, fazer desenvolver esta Chemical Nature? Sim, a ideia é claro que no futuro é sempre desenvolver mais, mas estando nós num campo de tecnologia e inovação tão bem equipado como está a BLC3 e como estão os laboratórios, acho que torna-se uma vantagem nós estarmos presentes naquele espaço. Não sinto a necessidade, e acho que falo pelos dois, de procurarmos um espaço melhor. Porque... Também não precisam de um espaço muito maior. Não. Para o que desenvolvemos, nós temos equipamentos suficientes. A BLC3 está muito bem equipada a nível técnico, a nível químico e de análises químicas. Portanto, não sinto a necessidade de maneira nenhuma de criarmos um espaço novo, quanto nós temos ali uma massa crítica que nos pode ajudar em qualquer dúvida que tenhamos e os equipamentos necessários para os podermos desenvolver. Portanto, não é passarmos dali para o outro lado, se calhar não era uma vantagem para nós em termos de desenvolvimento e otimização. Vocês também tiveram que fazer um investimento inicial avultado em termos de equipamentos necessários para desenvolver os vossos projetos? Ou... Não, neste caso não. Nós tivemos a disponibilidade da BLC3, que nos cedeu alguns dos equipamentos no início para podermos começar a desenvolver, e foi assim que começou o projeto. Também não precisamos de equipamentos de preço elevado, digamos assim. Por isso também é uma vantagem para o início do projeto. Não quisemos investir muito, quisemos desenvolver, investir realmente no desenvolvimento de investigação e não investir tanto nos equipamentos, porque tivemos a facilidade de nos serem cedidos pela BLC3 também. Diogo, estamos quase a terminar, já agora aqui na nossa área. Esta Chemical Nature é uma novidade ou também há já outras empresas por cá a desenvolverem este tipo de produtos? Sim, penso que aqui na nossa região é uma novidade. A região interior penso que não tem um polo, pelo menos da dimensão da BLC3, com a capacidade para dar resposta a estas necessidades, pensamos nós. Neste momento nós não nos queremos também isolar, pretendemos no futuro fazer parcerias com entidades que nos possam ser uma mais-valia para o desenvolvimento da região, e isso a própria BLC3 já faz e muito bem, e nós também no futuro pretendemos fazê-lo. Então boas perspectivas, Diogo, para o futuro deste vosso projeto? Sim, temos expectativas elevadas em relação a este projeto. Falta-nos realmente a comercialização. Aí penso que será uma forma de nos motivar ainda mais e também de nos afirmarmos nesta área, porque é isso que nós pretendemos. Sim. Cláudia, não sei se quererá indicar-nos mais um outro pormenor acerca deste projeto, potenciais clientes, o que é que lhes pode dizer, potenciais clientes que nos estejam a ouvir? Pronto, nós no nosso caso desenvolvemos estes produtos novos, mas também fazemos consultadoria e prestação de serviço a outras empresas. Digamos, por exemplo, se há uma empresa que tem um problema na sua produção, nós também o conseguimos resolver. Não trabalhamos só em investigação e desenvolvimento específico. Portanto, os nossos potenciais clientes são quase todas as indústrias que trabalham na área da química e que queiram desenvolver um produto novo, que nos podem contactar e nós tentamos desenvolver nesse sentido, ou que tenham um problema na sua produção ou que queiram resolver alguma necessidade que está emergente, e nós tentaremos, com as nossas capacidades, tentar resolvê-lo da melhor maneira possível, sempre tentando ter estes princípios da sustentabilidade, da ecoeficiência, que realmente é aquilo que nos rege. Ambos, muito obrigada, foi um gosto para a rádio ter-vos aqui, conhecer-vos, a Cláudia Duarte, também o Diogo Carvalho, que se balançaram para esta aventura empresarial na área das empresas amigas do ambiente, é a Chemical Natures Limitada, que está na incubadora da BLC3, em Lagares da Beira, dois jovens promissores que têm então aqui este projeto que podemos dizer inovadores. Ambos, muito obrigada por terem vindo à Rádio Boa Nova e votos de muito sucesso para a vossa empresa. Muito obrigado, muito obrigada. Nós pela oportunidade de estarmos aqui presentes e os nossos parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3 Ciência no Interior.